Michael Juliette Romeu vai observar Gulf Stream 4 a 1 milha para a Duna, receptando a final. P05 alinhar e manter 1-0. Para 605, ali mantém 1-0. Portador, Mike Alpha. Afirmativo, Mike Alpha, grato pela colaboração, estacionado no portão 10, até a próxima. Sim, grato e um bom dia. Bom dia. Solo 3554, Paulo táxi, POB 73, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Afirmativo, trip 5514, o táxi autorizado até a guarda do Airbus da TAM que se encontra no portão 07, finalizando o push. Trip 5514, gente, contato visual com o Tantra 3597 para o táxi, 1-5 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando o pino. Confirma atrás do PLB. 1-5-5? Afirmativo. 135 no 7, tem livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da torre, da 1-0, chama a torre, 186, 1012 no altímetro, 1-0, 1-2, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 2-6, 3-5-7. 3-2-5-9, na escuta. Ingresso à primeira esquerda, Tatsui Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, aguardando autorização, tá 3859. Positivo, esquerda na Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no principal, tá 38, são próximos. O trip 5514 segue o Airbus da TAM, no ponto de espera chama a torre, 186, o altímetro 10012. 5514, gente, graças, boa. Fala, bom dia, papai, Romeu, papai da Delta. Papai Romeu, papai Hotel Delta, a intenção é Pato da Bata, decolagem da 17 para Santos Dumont? Positivo. Pronto, cópia? Pronto. Papai Hotel Delta, Salvador Santos Dumont, 380, o nível, decolagem da 17, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, pós-Leda, direto posição Bidev, up November 857 a rota, até Porto Seguro, após up Zulu 1-6, após conforme o plano. 5065 no transponder, 1098 é o controle, Papai Romeu, Papai Hotel Delta. Ok, decola da autoridade do Rio 3800, decola 17, primeira curva direita da El Leda, depois de Bidev. Então passa primeiro a primeira aerovia que eu não peguei. Afirmativo, up November 857, até Porto Seguro. Ok, então a treinadeira 857 até seguro, depois o uniforme do 1-6, o transponder 5065 e o controle 19. Correto, Pato da Bata, confirma o POB? 04. 04 a bordo para o acionamento táxi à torre, 1086, bom voo. Obrigado. Solo Salvador, um bom dia, eu tô na 3153, informação Foxtrot. P3153, informação em curso agora Gulf, aguarde um minutinho para a cópia, ok? Não há necessidade de escutar nova informação em curso, a única coisa que eu tirou foi o horário. Aguarde o agenda do P3153. Aguarde a 3153. P3259, está livre ingresso no pátio principal, 07 ao portão. Poxa, principal para o 07, está 3859. Tá livre, Papa Hotel Delta, chama táxi. Charlie, Mike Alpha, clear to land, runway 10, Indy 100 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Victor Papa, Charlie, Mike Alpha. 3153, pronto para cópia? Irmão, tá pronto para cópia. Então, 3153, Salvador Galeão, autorizado nível 380, decolagem 10, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta a rota UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16, após conforme o plano. 5077, 5077 no transponder, 1098 o controle, da 3153. autorizado Galeão, nível 380, decola pistão no zero, pula à direita da El Leda, direto de Debs. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 96, rota conforme 5077 é o transponder, o controle 1918, tá 3153. Subjamento correto, após quando pronto, pressionamento push, tá 3153. Vai informar quando pronto, tá 3153. A linha mantém no zero. Nem mantenho, 607. Opa, Hotel Delta, bom dia, acionado para o Farbate, 04 a bordo. Opa, Hotel Delta, reporte para ingresso na 7. Passará. Charlie Mike Alpha, underground 12, now right and call ground 121.9. On the right, on the 121.9, Roger, Victor, Papa, Charlie, Mike, Alpha, taxi approved via Alpha Kilo 8.3. Roger, when you're there, pay attention to the marshal. A gente mantém a pauta do 3153, posição 09 para o pushback acionamento. Tá 315309, o portão tá livre, é por táxi. Exato, pushback acionamento é 3153. Decolagem autorizado, 1 centena com 10. Decolagem autorizado, 607. Toyota 357, ponte para dar no zero, pronto. Cinco no 7, alinhar e manter após o voo. E mantém. controle papapá, Mike Echo, meu. Controle papapá, Mike Echo, meu. Siga. Siga. O gol no 605, Centro Recife, 13325, alterno 251. Gol no 605. Bem, copiado, chamará o Centro Recife, 13325, 251, gol no 605. Aqui, Centro Romeu, estou copiando, prossiga. Mark 8, bom trabalho, gol no 607. Prossiga. Tá no tanque de Amaralina, senhor. Vai pegar, ingressar na Avenida Paralela, se possível. Gente livre. Livre. Controle Salvador, bom dia, agora no 607, decolar o 2 e 300. 607, sabe, 360, contato radar vigilância. 360, agora no 607. Controle mais que já tinha o meu, vai alternar. Vai pra América ou Silva. Controle copiou mais que já tinha o meu. Prossiga. Siga mais que já tinha o meu. Vai alternar paralelo e vai pra América ou Silva. Sente. Para o táxi, o TAM 3153 com 151 a bordo, autonomia 0400, altera Campinas. Estimativo TAM 3153, Zilli Táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera chama 2806, altímetro no 012, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, no 012, ajuste, um bom dia, TAM 3153. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, decolagem autorizada, uma centena com 12. Papá Hotel Delta, centena. Tipo 97, só mais alguns instantes para a decolagem. Aguardando, tipo 97. Hotel Delta, Zuno 8, 19, 8, boa viagem. 9, 8, obrigado, bom dia. Oli, Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, na saída da El, subindo para o 380. Da El, subindo para o 380, Hotel Delta. Três, cinco, nove, sete, decolagem autorizado, uma centena com 12. Iniciar. Corre, trip, 5514, bom dia. 5514, após o TAM alinhar e manter. 5514, sim. 3597 aos 20, 198, boa viagem. 198. Salvador, 3597, decolou na sua escuta. 3597, Fabião 380, vigilância radar. Decolagem autorizada, 11 antena com 12. Trips 5154, sem interdição. Salvador, bom dia, dá 3153. 3153, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, dá 3153. Mike Papa Lima, intenção é Veracruz, confirmando Pátio 4 e Veracruz 500 pés. Veracruz 500 pés, pronto, cópia. Mike Papa Lima, 500 pés, Veracruz, aciona 0121 no transponder. Decolagem da 17, primeira curva à direita, lindo litoral sul na escuta do controle que opera 198. O controle em Cogino, transponder 0121, Marco Papa Lima 2086. Afirmativo, pressionamento táxi à torre, 186, Marco Papa Lima, bom voo. Dato, 186, Marco Papa Lima. 51607, bom dia. Bom dia. Controle, trip 5514, bom dia. Trip 5514, contato radar, sobe para 170, vigilância. 5514, gente. Missão. Afirmativo, e pronto no pátio 3. Gente, confirma seu pátio? É o pátio 3. Pátio 3, aguarde para a cópia, o Mike Bravo Papá. Apenas confirmando, tem intenção do pátio 3 decolar com o Pronorte, quando autorizado pela torre de controle? Afirmativo, se possível, eu já pego logo ali. Afirmativo, aguarde coordenação junto com... Pronto para a cópia? Afirmativo, manda. O Mike Papá Lima, corrigindo, Papá, Mike Bravo Papá, Salvador Paulo Afonso, 500 pés, decolagem com proa norte, quando autorizado pela torre de controle, aciona 5, aciona no transponder o 0264, o controle 398, o Mike Bravo Papá. Capa, do pátio 3, com proa norte, conforme a torre. Inspeção de linha, o controle 198 e a torre 118P e o transporte 0264, papapá, Mike Bravo Papá, pátio 3, já pronto para acionamento. Afirmativo, Mike Bravo Papá, 500 pés de altitude, livre acionamento, reporte quando pronto para decolagem, ok? Reporte quando pronto. Mike Bravo Papá, tem que reportar. Salvador Ground, trip 5345, with the go information. Trip 5345, stand by. That's left a copy, 5345. Change. 45, are you ready to copy? Ready to copy, 5345. Trip 5345, clear to Ileo, select level 280. Take off from runway 10, right turn, dial, departure, leader position, after leader, direct Ileos. Scott code 5112, 5112, frequency of departure is 119, decimal 8, trip 5345. Okay, clear to Ileos, flight level 280, take off runway 10, with right turn and perfume dial after Leda and after direct Ilhéus. Score code 5112. Control 119.8 5345. Readback is correct. Report to when you're ready to push and start up trip 5345. Report to push back and start up trip 5345. O Mac Bravo Papa Arthur voltando. Beleza. Estimativo POB? 03. 03 a bordo. Quando pronto para decolagem, chama a torre 1086. 1086, grato. Pro Recife. Em 13325, alternativa 1251. 13325 e 1251? 3325 e 251. 251, boa, obrigado. Veja pro de Alfa Romeo de Fábio pro trip 55 do 4. Ok, vou ir direto ao Aracaju 55 do 4. Muito obrigado. Salvador, papá, Mike Bravo, papá. Bravo, papá, no pátio 3. Já acionado. Tá pronto pra decolagem? Sim, Matheus. Pronto pra decolar, se possível, para a nossa 506 para interceptar a linha de transmissão. Ok, tá autorizada a decolagem com Proa Norte, uma centena com dois, reporte fora do solo, Mike Bravo, papá. Mike Bravo, papá, sim, iniciar. Galeão, 1-1, 1-1. Cara, seu breve. O cruzamento? Sim, ativo. Para o cruzamento, papapá, mais que bravo, papá. O Mike Papa Lima está acionado para nós. Mike Papa Lima, chame para ingresso, 97, chame para ingresso e ida para lá. Mike Bravo Papá pro Anorte 19-8, boa viagem. Prato 119 decima 8, grato para trabalho. Papá Lima, já tá autorizado ingressar na 17 e decolar uma centena com 10. Papá, Mike Papá Lima. Ingresso decola, Mike Papá Lima. Fossa manterá 510 AGL. Mantendo as condições visuais, Mike Bravo Papá, assim que possível, seu estimado para Paulo Afonso e o seu tempo total de voo. Estimado 2:30, estima Paulo Afonso às 11:50 Zulu. 11:55. 11:50, ciente. Condições visuais, Mike Bravo Papá, a 20 milhas de Salvador só prossegue na frequência de coordenação. Bem, Matheus. Acabar. Mantendo a sua escuta até lá. Só fora do solo, Mike, Papa Lima. Aos 2:09. Uma boa viagem, até o regresso. 19:08, Mike, Papa Lima. 1-1-9-8, Mike, Papa Lima, grato. Controle Salvador, é o Papa Romeo, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Decolou de Salvador com destino a Vera Cruz, uma pessoa a bordo, vai manter 500 pés no litoral, Mike Papa Lima. Mantém as condições visuais, 500 pés, fique atento ao Mike Juliette Romeo que está passeando próximo ao farol da Barra, a 500 pés também, eu não tenho contato com essa aeronave, nem radar, nem de frequência. Mantenha as condições visuais, atenta ao tráfego. Reporte farol da Barra, Mike Papa Lima. Reportará o farol da Barra, ciente da aeronave, 500 pés, próximo ao farol é o Mike Papa Lima. Copiou, Papa Lima? Afirmativo, senhor. Ciente, Mike Jete Romeu. Romeo Oscar Siri, Sierra Índio Romeo Índio 045, pronto cópia. Kilo Romeo Oscar autorizado, Siri 045, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1000 pés até a liberação do controle ao farol da barra. Aciona transponder padrão 0153, o controle 698. O Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, confirme o PLB? 02 a bordo para acionamento táxi ator 808, meia, bom voo. Romeo Oscar, reporte quando pronto para táxi. Controle Salvador 73153, passa nível 150 agora. Confirme para controle. Delta 3153, passando 150. Aguarde transferência das comunicações, TAM 3153. Aguardando TAM 3153. Uno 53, Chave Centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 133 25, 1, 3153.